Marcelo Zaniolo. Eu sou o Rodrigo Carvalho. E eu sou o Diego Locon. E esse é o JPC Cast número 19. Amigos, caso vocês não saibam, estamos em dezembro, ou pelo menos na data de publicação desse episódio. Isso aí! E eu quero saber do Diego Locou. Puta que pariu, comigo de novo, cara. É sempre comigo esse negócio. Quando que vem o meu 13º? O 13º JPC Cast já passou, e o 13º Livrocast também já passou. Então eu não sei qual vai ser o próximo 13º especial. Talvez o 13º especial, pode ser daqui a um, 2 anos, Marcelo. Ele saiu rápido, né, Rodrigo? Foi rápido, foi habilidoso. Caraca, o Natal chegando, compras de fim de ano, e cadê o 13º salário do... Tu sabe que é assim, quando a pessoa, né, deixa tudo pro final do ano pra comprar os presentes, é sempre o último dia, né? Eu compro dia 23 a porra dos presentes, pego o filho e o caralho. E a maioria dos... compra dia 25 que tem promoção, né? Promoção. Aí o cara tá desesperado, ele compra o quê? Livro. Ele entra na porra da livraria e fala assim, cara, me dá um best-seller que saiu agora do ano e pronto, e dá. Assim, tipo, é impressionante como o livro é um tapa-buraco, é um presente tapa-buraco. Você percebe quando foi um livro pensado, e o cara falou assim, não, eu vou dar esse livro porque tem a cara do Rodrigo, eu sei que ele vai gostar, vai ser importante. Ou quando é um livro que o cara comprou de última hora, não sabia o que comprar. Qualquer um que veio, o que mais tinha, mais barato. Exatamente. Aí ele vem com aquele livro, tipo, lançamento da J.K. Rowling, saca? Tipo assim, uma porra assim. Aí tu fala, ah, tá, beleza, obrigado. Aquele é a hora do cuco, né? Cara, mas olha só, como host de um podcast literário, como integrante, enfim, foda-se que é host. É isso aí, foda-se que é host. Eu não vou nunca dizer que livro é ruim. É um baita presente. Presente e eu fico feliz. Também acho. Já ganhei livro de autoajuda, já ganhei livro religioso e, cara, tá tudo aqui na estante. Se eu vou ler, eu não sei, mas tá ali, tá bonito, tá? Exatamente. Né? Faz volume, você parece mais intelectual, é isso aí. Mas enfim, aproveitando o clima de fim de ano, ano que vem, ouvinte, vai ser o ano do Livrocast. 2015 vai ser o ano do Livrocast. Anotem o que eu tô falando. Isso aí, anotem. Senão eu não me chamo Marcelo Silva. Silva, cara. Que sobrenome. Batido, né? Coitado, Silva. Cara, meu sobrenome é Souza. Tipo, Souza é a parada quase tão batida quanto Silva. É sacanagem, né, cara? É sacanagem. Eu acho que todo mundo tinha que ter um sobrenome legal. Tipo, Locou. Locou é foda, velho. Tipo, mas é muito bom. É o nome artístico, né? O do Diego é. Deixa eu lembrar. Ih, fudeu. Correia? Correia. Acertei. Yes! Correia. É por isso que o cara é motoqueiro, né? Mas tá, deixa eu tomar um pouco. Não, peraí. Parou tudo agora. Agora é a hora que o Marcelo vai se matar por dentro. Porque é o seguinte, cara. Não é motoqueiro. É motociclista, cara. Eu sempre erro isso, enfim. Tá. Por isso que o Diego é motociclista. Me perdoem, gente. Tem motociclistas que ouvem esse podcast, Marcelo. Tem, eu também acho. Tem que respeitar. Sam Crow é nóis. É nóis. Mas retomando o ponto que eu queria dizer ali atrás. Se algum ouvinte tiver alguma sugestão pro ano que vem, de formato, de pauta, de convidado, de entrevista, de livro, de assunto, de, sei lá, qualquer coisa e achar legal compartilhar com a gente, essa é a hora. É isso aí. Então aproveitem o fim do ano e comentem aqui embaixo, mandem e-mail, falem com a gente em redes sociais. Se você ouvinte não tiver o que fazer com o seu 13º, quiser compartilhar com a gente também, não tem problema. Por favor, né? Exatamente. É verdade. Aí eu compartilho com o Marcelo. Nunca é demais, né? Uma pequena parte com o Marcelo Zaniolo, né? E com o Rodrigo também, né, Rodrigo? Eu tô por te ajudando favor, também. Por favor, né? Por favor. Mas então, a gente se estendeu demais, vamos julgar livros pela capa, que esse é o último episódio do JPC Cast do ano. Isso aí. Than a junkyard dog. Julgando pela capa. Uma longa queda. O homem do bosque. Cara, julgue seu livro. Comece pelo seu livro hoje, né? Sinopse, capa, autor, editora. Vamos lá. Então, eu trouxe o livro chamado Uma Longa Queda, que é do Nick Horby. A capa, cara, tipo, ela aparentemente, assim, a primeira impressão, ela é bem tosca, né? Ela tem um fundo amarelo, né? O título é em vermelho, né? O nome do autor é gigantesco. Você tem umas silhuetas de uma galera ali, de 4 personagens, né? Editora Companhia das Letras, né? A Editora Companhia das Letras. É uma coisa bem tosca, mas assim, é muito pelo que é é o próprio escritor, né? Ele usa muito da cultura pop, essa coisa mais escrachada, né? Ele mistura muito com a música, com o esporte. Então, a cultura pop tá impregnada no livro, assim, os caras fizeram também na capa, que faz referência também a outros livros dele. E, assim, esse cara tem vários livros que foram adaptados pra filme, como Alta Fidelidade, que é um puta livro, é sensacional. Eu aconselho aqui todo mundo a ler. E o filme é muito bacana, cara. Fica aqui com minha dica. É um filme maravilhoso, Alta Fidelidade. E é isso, é pop, é música, né? É uma coisa bem, bem atual, assim. Me chamou a atenção, apesar de ser, vamos dizer assim, uma capa meio trash, né? Cara, eu vou ser sincero, tá? Quando o Rodrigo mandou a capa pra eu dar uma olhadinha, jogar a capa, né, no episódio de hoje. Quando o Diego falou que parece a capa do filme, e eu não faço ideia do que seja, eu tô me sentindo aqui num tiroteio, cara. Eu não conheço o filme, eu não conheço o livro, eu não conheço o autor, eu não conheço nada. Pô, sério? Você não conhece a Alta Fidelidade? Não, cara. Eu tô colocando até no Google que imagens, você acha alguma coisa? Como? O filme é com John Cusack, Jack Black, é um cara viciado em fazer listas de música, listas de disco. Cara, é um filme muito bom mesmo. Pode correr atrás, é um filme divertido. Você pode ver com namorada, com namorado, com filho. É maravilhoso o livro. O filme e o livro é muito bacana. E é isso, cara. O escritor, ele tem essa pegada pop, assim. O livro é sempre muito leve, uma narrativa fluida, assim. Cara, é sensacional. Aquele livro que tu vai ler rápido, vai sair amarradão, vai falar, porra, que gostoso, cara. Sai bem do livro. Não é à toa que eles são todos adaptados, assim. Ele tem um apelo popular, fodaço o texto do cara. Cara, eu achei a capa mesmo assim feinha, tá? Eu tô vendo aqui no Google, a capa do Alta Fidelidade, a mesma pegada também e tal. Esse Uma Longa Jornada, ele tem uma edição anterior que a capa é mais bacaninha. É branca e vermelha, parece um cara subindo num muro, assim, numa escada, né? O cara é verde, tal. É uma capa um pouco mais interessante, mais bem acabada, assim. Esse livro, tu ouviu falar bem ou mal? Não, bem. Dizendo, tipo, eu vi muitas resenhas afirmando, o próprio The Sunday Times afirmando que é o melhor romance do cara, assim. E eu, por exemplo, sou aficionado por Alta Fidelidade. Fiquei muito curioso pra ler esse livro, Uma Longa Queda. Então, como eu falei há algum tempo atrás, aí, eu gosto de livros com capas de cores quentes. E o amarelo chama bastante atenção, até, né? Não é à toa que é utilizado em mensagens pra chamar a atenção. Uhum. Ou até mesmo no semáforo, atenção, é amarelo. E o vermelho sobreposto ficou bem chamativo, assim. Ficou bem chamativo, né? A silhueta traz algum suspense, não sei, alguma coisa tipo, ah, quem serão essas pessoas? Até porque, se eu não tivesse visto já o pôster do filme, eu não teria exatamente o perfil dessas pessoas, então eu fico curioso de saber que pessoas são essas. Só agora eu percebi que as silhuetas são o pôster do filme. São adaptadas do pôster do filme. São adaptadas, exatamente. É, não, claro, não aparece pessoas, aparece só o contorno delas, né? Não, e você percebe que a capa, ela tem uma cara de capa de vinil, sim, né? Aquelas antigas capas sim. de vinil. Então, assim, tem toda essa simbologia e tal. E você tocou num ponto interessante, Diego, porque no fundo é uma narrativa sobre quatro personagens que você pode extrapolar pra outras pessoas, né? Uma coisa mais universal, assim. Então, eu acho que daí vem a ideia da silhueta. Eu achei que uma ótima adaptação de capa de filme pra livro. Sabe quando sai um filme e sai aquela capa de filme, aquela capa do livro que é a cara do filme? É. Assim, eu acho nojento aquele negócio. É, eu também não gosto, mas não. Mas essa não, ela trouxe ficou legal. Referência do filme, porém, não botou a cara dos atores na capa do livro. Então, ficou muito bacana. Ah, agora que eu entendi, ficou legal. Minha capinha trash tá ganhando seus pontos, mas, viu? Só... Mas vai lá, Rodrigo, lê a sinopse desse livro, cara, eu quero entender do que se trata isso. Vamos lá. Uma Longa Queda conta a história de quatro pessoas que se encontram por acaso no terraço de um dos maiores prédios de Londres, na noite de Ano Novo, com a intenção de se suicidar. Desesperados, mas sem determinação suficiente para pular, Martin, um apresentador de televisão que viu a carreira desabar depois de se envolver em um escândalo, Maureen, uma senhora solitária cuja vida se resume a cuidar do filho, que há quase duas décadas se encontra em estado vegetativo, caraca. JJ, um músico americano fracassado que sobrevive entregando pizzas, e Jess, a desequilibrada e passional filha do ministro da educação, começam então uma tragicômica busca por algum motivo para viver, ou pelo menos por alguma desculpa para adiar a morte iminente. Quando os quatro descem para procurar o namorado de Jess, uma improvável comunhão se forma entre eles. Pô, é isso aí, sinopse curta e grossa. Caraca, velho, que viagem. Esse filme vocês já viram ou não? Não, esse filme eu não vi não. Vi Alta Fidelidade. Tá. Mas então que eles são tão fracassados que nem pra se matar consegue. Exatamente. Filhões, né? Exatamente. Não, e bom que a sinopse deixa bem claro, assim. O cara teve culhão de se matar. Mas é legal, os perfis são legais, né? Uhum. O cara de televisão que acabou a carreira, um músico que vende pizza, uma mãe que, porra, cansou de cuidar do filho. Pô, bacana, cara. Uma patricinha, filha de um ministro, eles, né? Eles são diferentes entre si e diferentes do comum também, ou nem tanto em alguns casos, né? Mas enfim, é algo bem legal. Tende pra uma parada mais trágica ou cômica ali, como propõe a sinopse. Tragicom. Não, isso é muito importante, cara. Tipo, você trouxe um ponto interessante que, assim, uma das grandes características desse escritor é que ele sabe realmente criar personagens peculiares, mas que são universais ao mesmo tempo, né? Uhum. E ele desenvolve muito bem os personagens. Ele dá tempo para os personagens, né? Então é óbvio, ele vai trazer muito debate, muita coisa reflexiva, assim. Eu acho que a grande pegada dele é ser bem popular e ele é sempre leve. Ele vai falar sobre coisas pesadas, é claro, o tema principal dele é suicídio, mas sem dúvida tem leveza. Se você olhar as resenhas, você vai perceber isso. Ele traz uma reflexão, né? Sem ser aquela coisa pesada, né? O humor tá sempre presente. Pra mim chama atenção, né? Bacana. O Scooby desse livro, cara, tá com 454 avaliações. No Scooby a capa é diferente, aquela capa que tu mencionou antes, é Rodrigo. É anterior. Isso. Ah. E ele tá com 3.7, cara, de 5. É, tá razoável, tá razoável. Cara, né? Engraçado, não conheci os filmes e nem o autor, cara. Pô, é hora de conhecê-lo, e cara. E o Rodrigo gosta tanto deles, eu acho que eu vou ter que tentar. A Alta Fidelidade é um dos filmes mais importantes pra mim. É legal que o Marcelo já desistiu do livro dele. Não, claro que não. Deixa eu só trazer um último ponto aqui, cara. O livro é muito bem acabado, essa última edição da Companhia das Letras. Pô, a fonte utilizada tá num tamanho confortável, aquele papelzinho amarelado, né, que não cansa a vista. Uhum. Os caras dão uma margem grande, então tem pouco texto na página, não fica aquela coisa atochada de texto. Então, assim, é muito confortável. Tem o material bem acabado, assim, pra leitura. Então fica mais um ponto positivo aí, né? Que nem sempre é assim, né, cara? Tipo... Cara, eu achei bacana. Eu fiquei curioso. O Rodrigo fala tão bem desse autor, cara, sabe? É, sei lá. Logicamente, tinha que ser um autor que tem a ver com cinema também, né? Tem. Senão... Não dá, cara. Tipo, eu só li a Alta Fidelidade dele. Ele tem um primeiro livro que é de esporte, que é um cara aficionado por futebol. Que ele é um aficionado por futebol, né? O cara é inglês, né, cara? Ele é aficionado por futebol e ponto final. Mas, assim, a Alta Fidelidade eu gosto muito mesmo. E, como eu falei, o filme é um dos mais importantes que eu já vi. O autor é inglês? O autor é inglês. Ele tem inglês. aquele tipo, típico humor inglês ou não? É, não, tem. Assim, eu acho que ele é um pouco mais popular em si, mas ele tem aquele humor mais elegante, assim. Nunca é ofensivo, né? Sim. É, e ele consegue acessar ali o humor, às vezes, até um pouco mais trágico. Um humor até um pouco negro, mas sem te ofender e tal. Cara, eu acho o cara muito bom. O cara manda cara, muito. Cara, é um ponto positivo. Eu vou julgar o meu livro ainda, tá? Mas eu sei que o Diego vai escolher esse aqui. Então, já tô largando bets, como diriam na minha cidade. É. Já tô desistindo da disputa. Mas bacana, cara. Bacana e valeu por me apresentar o novo autor, Rodrigo. Isso aí. Tá vendo? Posso pro meu livro? Vamos lá. Yeah. Vamos pro seu livro. Popular quanto do Rodrigo. Cara, sendo bem sincero, o que me chamou a atenção desse livro, primeiramente, foi a capa. É uma capa muito bonita, que me traz uma... Sério? Eu achei muito, muito foda a capa. Me perdoem. Eu vou pegar de novo. Sério. O nome do livro, vamos começar no começo, né? O nome do livro é O Homem do Bosque, escrito pelo autor Scott Spencer, da editora Bertrand de Brasil. Tá, é uma capa, o Rodrigo ficou brincando em off aqui sobre o nome do livro, né? O Homem do Bosque, quem seria? O Homem do Bosque. Ah, velho, pô, tá, eu comprei esse livro. O que ele é? Um pervertido? O mendigo, o que é o Homem do Bosque? Caraca, muito bom. Vocês são foda, né? Mas, cara, é uma capa que ela me passa muito sentimentalismo e uma nostalgia, assim, sabe? Essa questão de árvores com troncos grandes. Passa uma melancolia, né? E essa cor meio vermelha do chão, da terra, das plantas e tal. Não vem falar de vermelho, não vai me comprar com essa. Nossa. É, não vai, cara, não vai. Eu curto. Até porque esse vermelho daqui, ele é meio saudosista, né? Meio melancólico, isso. Né? Eu gosto dessas coisas, cara, e a capa, na hora, assim, eu lembro que eu entrei na livraria pegar esse livro, eu olhei, soltei. Peguei de novo, cara, vai, não vou, soltei. A terceira vez eu comprei o livro, no mesmo dia, no caso, né? Toda vez que o Marcelo vê uma capa que de longe lembra A Sombra do Vento? A Sombra do Vento. Eu ia falar exatamente isso, cara. Tem a mesma matiz de cores e tal, pessoa meio distante, tem um poste ou uma árvore, né? Se você quer que seu livro seja, né, avaliado, lido, resenhado pelo LivroCast, coloque uma capa sépia. A capa tem que ser sépia. Se for sépia, cara, o Zaniolo compra. Ele adora uma coisa sépia, melancólica. Cara, mas né? Em minha defesa é o seguinte: essa capa é mais saturada e viva que a da Sombra do Vento, tá? É sim. Tem variações, tem variações. Tem uma neblina e tal. Lá em cima do livro tem, entre aspas, uma obra de arte do New York Times, que eu achei bacana, dá uma salientada nisso. Tem um homem e um cachorro de costas. Apelativo. Tem cachorro é apelativo. Mas achei bacana, cara. Eu achei muito bacana. E assim, eu fui pesquisar um pouco sobre esse livro pra falar aqui hoje, né? O nome do livro, Homem do Bosque, parece que vem de uma cena no bosque que é muito bem escrita, que é uma das cenas principais do livro. Se é meio, início ou fim, eu não sei dizer, mas eu acho que tem esse motivo, tá? Esse autor, pesquisei sobre ele também, e ele é um cara muito bem quisto pela crítica. Ele escreve pro New York Times, de repente tem a compor pra essa frase na capa, não sei, mas enfim. Quebrou um pouco do encanto. Ele escreve pro New York Times, então foi ele que escreveu no New York Times, né? Quebrou o encanto. O cara tem uma crítica ali foda do New York Times, só que o cara trabalha pro New York Times. Mas vamos lá, ele escreveu também. Ele escreve pra Rolling Stones americana. Nossa, cara. Ele escreveu dois romances que foram adaptados pro cinema, talvez vocês conheçam. É Endless Love, não conheço. Caraca. E Waking the Dead, que não é The Walking Dead, é Waking the Dead, não né? Não sei, não mas sei. Mas eu não conheço Dead também. Dead de morto ou Dead de papai? De morto. mas eu não conheço, mas só tô mencionando porque eu achei interessante colocar aqui. E cara, assim, eu espero de cara já, tá? Antes de falar de sinopse do livro ainda, um livro mais reflexivo do que chocante ou surpreendente. Uma coisa mais... Não, imagino. Melancólica mesmo. Então, cara, eu vou com o Diego, assim. Eu acho a capa bem batida, assim. Ela assim, é uma bela fotografia, né? Muito bonita. É, mas não tem nada demais ali. Eu não acho que tem nenhuma inovação. Uma coisa bem batida. Cara, qualquer coisa tem cachorro, já me traz uma certa... sabe? Vem coisa aí. Uhum. Vem melodrama. Vem, sabe? Vem essas paradas. Mas não sei, realmente. O cara tem ótimas referências, né, cara? Tipo... Não, mas lógico. Eu peguei a capa porque eu achei bonita. Eu li a sinopse e eu comprei também pela sinopse, né? Não foi só pela capa. Não, exatamente. Eu tô curioso pela sinopse porque o cara tem ótimas referências. Agora, o título eu acho meio tosco. O Homem do Bosque, né? Tipo assim, quem é o Homem do Bosque, né? Deixa eu ver em inglês como é que é isso, peraí. É, em inglês é Man in the Woods. É, não muda muita coisa, não. Man in the Woods, não muda muita coisa. Tá quase literal. É, cara, quase. Então, assim, não sei. Eu vou pela sinopse pra não julgar aqui com preconceito a parada. E tô curioso muito pelas referências do escritor. Não pelo título e pela capa em si. Agradeço a sinceridade. Não, tô sendo franco. Antes que o Marcelo leia a sinopse, não me surpreenderia nem um pouco se na sinopse falar que esta é a biografia do Maníaco do Pau. Ai, meu Deus. Não duvido. Vamos lá. Desde adolescente, Paul vive por conta própria. Ele é livre e independente. Não deve nada a ninguém. Destemido, resoluto e guiado por um código moral bem particular. Ele trabalhou num barco de pesca no Alasca, combateu incêndios florestais e colaborou na busca de um sequestrador de Dakota do Sul. Ele não é o Maníaco do Parque, ele é um cara que persegue sequestradores. Ele é o Dexter. Não. Paul chegou a pensar que nunca teria um norte, que estava apenas ao sabor do vento. Então, conheceu a bela, inteligente e amorosa Kate Ellis e sua filha Ruby. As duas lhe ofereceram uma vida de ordem e regularidade, mas Paul é um homem de convicções profundas. Ele se sente frustrado pelos compromissos que assume para levar uma vida comum. Ao voltar para casa após ter rejeitado o trabalho de remodelação de um apartamento de luxo, Paul se detém num parque pensando na vida. Precisa de paz, depois de um dia péssimo. Em vez disso, encontra um homem espancando um cachorro e, por alguns momentos, mergulha num mundo de violência e numa jornada anárquica de autoconhecimento, redenção e culpa. Morte e vida cruzam o seu caminho. Com a acuidade psicológica, o talento e a confiança de um mestre em contar histórias, motivos pelos quais é unânime entre os críticos, Scott Spencer nos conduz na viagem inesquecível de um homem cuja existência muda por completo num piscar de olhos. Olha o cachorro apanhando aí, apelativo, né? E aí, não, gente? Tô brincando. Cara, assim, eu achei realmente um livro muito maduro, um livro adulto, um livro sério, um livro de vida, assim, não uma coisa fantasiosa, não uma ficção. Deixa eu tirar uma dúvida. Você chegou a ler alguma coisa no início, algumas páginas, alguma coisa assim, não? Não, cara, eu dei uma folhada, tá? Eu imagino que essa cena do boss que eu mencionei seja no início do livro, tem a ver com o cachorro, né? Não é spoiler, mas tá na sinopse. Eu dei uma folhada no livro, cara, é muito agradável, tá? A disposição, a tipografia, a margem, tudo é muito agradável no livro, assim. Agora, de narrativa, eu não li nada, só precisei sobre... Só lê pra mim o momento que ele descreve a mulher que ele encontrou rapidinho, por favor. Então, conheceu a bela, inteligente e amorosa Kate Willis e sua filha, cara, Ruby. Então, são adjetivos pueris, né, cara? Bela, inteligente, né? Então, assim, vamos lá. Eu acho que a sinopse é relativamente pueril. Tu compra ali, tá bom, beleza, ótimo. Agora, realmente, cara, tem muitas referências, né? E eu sou uma pessoa que normalmente eu vou de acordo um pouco com a crítica, sim. Eu acho que há uma razão ali. Você tem pessoas capacitadas pra elogiar, avaliar, né, um livro. Então, parece de fato, concordo com você, um livro adulto, com temas adultos, foi o que você falou. Não é um livro aqui com reviravoltas e, meu Deus, que divertido, não. Sim. É pra que você possa refletir algumas coisas, se colocar no lugar dele em vários momentos, né? É interessante, até foi surpreendente a sinopse, cara, né? Eu tô vendo a narrativa do livro aqui, passando um olho rapidamente, tá? Não tô me detendo em nenhuma parte específica, mas uma coisa que eu gosto muito que eu tô vendo aqui, ele trabalha muito com frases curtas. Uhum. Assim como a sinopse mesmo traz isso, sim, né? Sim, tipo, sim. Coisas bem pontuais, mais jogando, assim, coisa. Eu gosto de ler coisas assim, e eu não sabia, um ponto a mais pra mim no livro. É como se ele trabalhasse um tempo fracionado, né? Tipo, frases menores, assim, né? Tipo, pô, é. Também gosto. Marcelo também falou gosto. No microfone, Rodrigo respondeu. É, sabe? Eu também gosto. Também... Dinâmico, assim. Isso, também gosto. Marcelo, seguinte, cara, não me fisgou em nenhum ponto esse livro. Sério, não. Eu sabia, não, não cara, é porque eu sabia. Eu achei Uma Longa Queda mais interessante. É porque esse é muito desinteressante pra mim. Eu não gosto de foto em capa. É, eu também não sou tão fã. Não sou fã de foto em capa. Tem que ser uma ilustração, pode ser, cara, sei lá, pode ser um rabisco de criança, mas não bota a foto na capa. Isso é um livro, cara. Eu preciso imaginar. Eu não quero ver algo real. Uhum. E assim como eu não quero ver algo real, eu sempre gosto de livros que fogem da realidade. Que mostrem coisas que extrapolam que eu posso viver. Que eu possa viajar literalmente, assim. Posso sair da caixa, entendeu? E esse livro me mostrou uma coisa muito... Isso poderia ser comigo, sabe? Eu poderia viver essa experiência. Isso pela sinopse e pela capa. Eu não tô dizendo que o conteúdo desse livro vai ser algo que, sei lá, que não extrapole a minha realidade. Mas em todos os sentidos ele me trouxe que pode ser uma coisa muito normal. Uma coisa cotidiana. Como um bom cara em cima do muro, eu compartilho os dois mundos, né? Eu gosto de coisas assim, mas eu também gosto de coisas fora da realidade. Acho que você vai ter alguns livros bastante calcados numa realidade que exatamente vão fazer com que você tenha reflexões que são tão importantes, né? Ou tão dignas quanto é que faz com que você saia da caixa, como disse o Diego, né? Mas sobre a capa eu concordo completamente. Não gosto nem de foto, não. Cara, vai ter o Vinte comentando aqui embaixo que, ó, o padrão de livros Zaniolo retornou. Eu tô até vendo já, mas eu tô aqui pra isso, não tem problema. O Scooby, cara, tem apenas 25 avaliações e uma média de 3.6, né? Tem poucas avaliações, cara, né? Deixa eu ver o Scooby aqui, cara. E por quê? O Scooby aí vai estar diferente do Scooby do Rodrigo? Não. É que eu tinha visto uma resenha aqui que eu achei muito engraçada. É, levou 3 estrelas por conta da cena no bosque. Muito real. Bem escrita. Depois, o livro fica monótono. O final é bom. Caralho, maluco. Mas eu ainda assim quero ler, cara, e pretendo voltar com a opinião formada sobre esse autor e sobre esse livro. Ah, interessante. O Diego escolheu dele já, né? Com ele certeza, quer ler eu acho o que uma longa queda. Me parece muito mais interessante. Tem toda essa musicalidade. Me lembrou coisas dos anos 80 pra 90. Por aí, exatamente. E me lembrou também Uma Longa Queda, assim, a temática e tal. As pessoas acima do prédio. A música do Tequila Baby. Caindo. Tequila Baby, nossa. Eu sou muito angustiado, eu escuto Caindo, Tequila Baby. O Diego tá numa fase de angústia, né, cara? Tipo, eu acho que ele encontrar um cara aí batendo um cachorro, vai dar merda pro cara. Ah, com certeza, cara. Vai dar merda séria. Eu vou incorporar aí o nosso amigo protagonista do... O Homem do Bosque. O Homem do Bosque, né? E com certeza não vai ser legal pro cara, assim, batendo um cachorro, porque... Cara, eu fico imaginando uma cena, assim, tipo, quem é você? O Homem do Bosque, sabe? Tipo, cara, isso não dá. Que título? Cara, mas eu vou colocar essa música Caindo, Tequila Baby, agora de fundo na trilha, porque eu tô triste. Só é. Tô angustiado, tô deprimido, tô vencido, tô derrotado, tô humilhado. Que isso, né? E, enfim. Dramático, eu tô... é meio dramático, isso, né? Pra depois as pessoas nos comentários virem dizer, não, Marcelo, é assim, cara. Exatamente, calma. afagarem ele, exatamente. Você vai fazer uma cara de cachorro pidão essa hora. É, cara, é incrível, cara. Eu sou o cachorro do Homem do Bosque, né? É, exatamente. Eu não consigo mais falar nada, vamos pros comentários e era isso. Muito obrigado pela companhia de vocês até aqui. Agora é que eu sinto, porque foi isso que ela fez. Agora é que eu sinto, porque foi isso que ela fez. O que está acontecendo aqui, essa musiquinha conhecida de outros podcasts? Invadi, hackeei a conta do livro. Tá editando também, Pedro? Tá editando também o JPC, não? Não. Não quero isso pra mim, não. Rapaz, editar mais um, eu acho que eu não sei se vou ter tempo pra respirar. Não dá, né? É, melhor não. E aí, Marcelo, 400 anos. Pra quem não conhece, né, vamos começar de pelo começo, né? Vamos. Bora. Pedro Duarte, ouvinte, Pedro Duarte, né, lá do Bacanudo. Tudo, do 20 Perguntas, do Caçadores da Lista Perdida, do Bacanal, do Festival Bacanudo. Porra, enfim. Já me cansei só nessa descrição aí. É, eu já fiquei sem fôlego aqui já. Acabou já. Bem-vindo, cara. Tempão que a gente não conversa. Mas JPC eu nunca participei, não. Nunca. Tu gravou com a gente o 40 sobre Armandinho Zero. Porra! Isso é memória, digamos, no Google, você tá olhando. E deixa eu chutar agora. Eu vou chutar o 29, Morte Súbita. Tô chutando. Com a Luli? Isso. Com a Luli, não foi? Isso mesmo. Polêmicas. O 29 foi polêmica, Morte Súbita foi polêmica. Foi. Aquele foi. Links aqui embaixo na postagem, né? Quem não viu, ouça. Olha aí. O jabá dentro do jabá, né? É. Ô Pedro, responde aí, cara. O que o senhor está fazendo aqui hoje? Eu estou aqui. Tu sabe? Fazer um jabá também. Exatamente. O meu livro, que está em campanha no Catarse, né? De financiamento coletivo, que chama Tony Moon, hein? Está tudo fora de controle, cara. Que é uma aventura aí infanto-juvenil, ilustrada, mas também para todas as idades. Uma obra para toda a família. E aí a gente tá lá, né, no Catarse, já tá rolando a campanha a partir do iníciozinho de novembro ali e vai até o final, até o início de janeiro, né? A gente já passou de 60% da meta, graças a Deus. Cada dia é uma ansiedade, essa coisa do financiamento coletivo, né, de Catarse, a plataforma que você for escolher aí, o do crowdfunding, é loucura total, mas tá aí, tá um sucesso, as pessoas estão gostando das recompensas lá e estou aqui para falar do livro. Então, a gente falou do teu livro, do Tony Moon, né? Tem aquela pausinha, né? Em, dois pontos. Está tudo fora de controle, cara. A gente falou sobre ele no LivroCast, né? Deu um avisinho lá de que tava em campanha no Catarse, enfim. Uhum. E, bom, o Pedro tá aqui agora pra apresentar um pouco mais o trabalho dele, né? Ele falou ali de tá sendo sucesso também, cara. Toda semana tu inventa uma coisa diferente, velho. Cara, é pendrive, é coisinha do Mario. É, esse pendrive dos heróis, né? É um kit que é o livro, mas o pendrive de 8 GB do super-herói. Você escolhe entre Batman, não sei o quê. Só tem um disponível. O pessoal adorou essa recompensa. Então, tem agora os bonequinhos do Mario também, que só tem mais 3. Então, se até a postagem do cast ainda não forem vendidos, o pessoal que tá ouvindo, corre no Catarse, né? E vamos adquirir esses brindes além do livro, que é muito bacana. É, porque, assim, é uma maneira de gerar também um barulhinho a cada semana diferente. Claro, e atrair uma galera nova, né? Uhum. É meio estranho, digamos assim, o pessoal fala, caramba, mas o que tem Mario a ver com um livro? É um diferencial, cara. Ponto, né? Não, é porque é uma coisa diferente. Às vezes o cara compra pelo boneco e se interessa pela obra e vice-versa, entendeu como é que é? É um atrativo, tipo, né? Tipo assim, eu já queria comprar, mas aí, pô, agora é um incentivo a mais. E aí, toda semana. É o que eu tava dizendo pra você, é um cansaço, assim, é o financiamento coletivo é uma coisa meio, sabe, meio correria mesmo, porque você tem que lutar toda semana pra atrair um público novo até o fim da campanha, até chegar à meta. Mas eu tô acompanhando essa campanha desde o início, acredito eu, né? Tu mandou pra mim o link lá e tal. Sim, antes de estar no ar. E eu tô vendo, isso, eu tô vendo, por exemplo, o Cabuloso Cast fez um episódio contigo muito bacana, aqui embaixo na postagem tem o link, falando de ti, né, como Pedro, autor e livro, né? Isso aí. O PH Santos também, no Rapadura, lá do Iradex, né, lançou o PH Santos Show também, que eu vi hoje pela manhã, inclusive, falando contigo, mais um incentivaço muito bacana aí pra esse projeto, cara, e eu tenho certeza que vai dar certo, cara, então, pô, enfim. Cara, e falar as coisas do livro, né, desse processo de produção, essas coisas assim, é interessante que às vezes as pessoas me fazem perguntas que eu nunca parei pra pensar. Por exemplo, como foi que você criou tal personagem, sabe? Uhum. De onde surgiu tal coisa? Qual o processo pra escrever? Eu pensei, caramba, eu só sento e faço, né? Aquela história. Aí eu nunca parei pra pensar pra ter uma resposta. Então, essas entrevistas foram muito legais até pra mim, pra eu descobrir onde é que eu tava, né? O porquê daquilo. Mas o livro é cheio de referências, de tirinhas, assim, quem curte Calvin Haroldo, né? Tem a coisa da Disney que eu falei também bastante e agora eu posso falar aqui pra quem não escutou, é do Carl Barks, que é o criador dos Patos, que tem aquelas aventuras e tal. Uhum. E o Tony Moon é aquele menino inventivo de 12 anos, ele é muito metódico. É isso, isso que eu te perguntar agora, cara. Abrindo humildemente as portas do LivroCast pra te falar do teu livro, né? Rapidamente, do que se trata a obra, cara? Pra quem tá ouvindo a gente agora, saber do qual universo, enredo e tal. É um universo real, vamos dizer assim, né? Não tem uma cidade dita ali, quer dizer, tem a cidade, tem tudo, mas se passa no planeta Terra, vamos dizer, sabe? Tem a cidade que eu gostei. Bom chance. Bom chance. Tem tudo explicadinho lá. E o Tony, ele tem 12 anos, é um cara muito metódico, assim, ele tem toda a vida dele planejado, o horário de acordar, o horário de dormir, o que, que ele vai fazer durante o dia, cada passo ele pensa tudo bem minuciosamente para que ocorra dentro do que ele espera, né? E a brincadeira do livro é tudo está fora de controle, cara, porque vai ter um momento que ele vai se perder e tem, né, até a frase interessante que eu gosto de citar, assim, que é: todos os dias são planejados, mas inevitavelmente surpreendentes. Caraca. E aí ele vai descobrir o que é essa coisa da vida, né? Porque a vida é surpreendente. A gente planeja uma coisa e pode mudar no mesmo dia, acontecer um monte de coisa diferente. E aí ele tem uma turma de amigos que acabam se tornando amigos durante a história, cometem uns crimes loucos, assim, porque ele nem acredita, ele nem sabe o terror, vamos dizer assim, das coisas que ele é capaz de fazer com a imaginação fértil. Assim, um agente secreto, ele inventa que é um ninja, inventa que ele é um justiceiro, né? O alter ego dele é o Tony Justiça, que é tipo um cara que resolve os problemas do bairro, entendeu? E ele vai lá resolver essas coisas todas. Aí tem esse menino que é dessas duas maneiras, né? Que ao mesmo tempo que você vai adorar ele, vai se apaixonar, assim, torcer por ele, vai ter hora que a gente vai ter pena dele, e vai ter hora que a gente vai ter uma raiva dele, tipo assim, que cara horrível, sabe como é? Uh-huh. Essa é a minha intenção, é um ser humano, uma história de um ano na vida dele, um ano dos 12 anos da vida do Tony. Esse... E é o primeiro de muitos, tomara que eu consiga contar todos os outros anos dele. Cara, assim, tomara, esse safado do Pedro, que vocês estão ouvindo falar agora aí, ele me mandou 3 capítulos pra dar uma lida, e ele cortou a história bem quando eu não queria saber mais. Ah, foi? O Lucien falou isso no programa dele, e eu, cara, será que... Eu fui ler, beleza, né? É. Cara, na hora que eu tava interessadaço, o que que aconteceu? O que que ele fez? Cortou a história. Que salafrário, cara. Olha só. Não, mas é uma coisa que ninguém falou, tu não falou em nenhum outro lugar, eu vou frisar aqui. Eu que dei uma olhadinha no teu texto lá, né? É muito legal, cara, que tu brinca com as pessoas, tu brinca com a narrativa da história, sabe? Tu faz piadinhas, sacadinhas e... Eu não sei, é o Pedro escrevendo, né? Então, quem te conhece... É um narrador intruso ali, né? Isso. Não é muito exagerado, que eu acho também que fica meio chato quando faz piadinha demais, mas... Foi até uma coisa na edição que a gente que eu disse que eu fui relendo e meus amigos e as pessoas que... Meus leitores betas, sabe? A gente foi pontuando pra não ficar exagerado, mas pra mim é fundamental brincar com a história, né? Porque tem alguém contando a história ali, não é necessariamente eu, mas é um narrador intruso. Mas eu te mandei as páginas também pra você poder ver, assim, um cuidado gráfico que a gente tá tendo, sabe? Então, eu ia falar, a diagramação do livro tá muito bonita. E eu gostei muito também, cara, me chamou muita atenção, eu gostei além da ilustração, né? É de quem que fez mesmo? É o Brão? Brão Barbosa. Brão Barbosa, é isso. A diagramação muito legal, as ilustrações muito bacanas. E eu gostei muito, cara, eu não esperava isso, né? Da fonte dos capítulos, 1, 2, 3, eu achei muito bonito, cara. É, a gente teve... Eu não sei, ficou bem, bem legal, assim. A tipografia, no caso, né? Eu me formei em jornalismo, assim, né? Uhum. Engraçado, porque na minha faculdade, durante o curso, cada colega foi enveredando, assim, pra um lado, né? Um virou designer, o outro virou outro designer, o outro preferiu ser ilustrador, não sei o quê. Então, eu tive essa sorte de conhecer pessoas competentes, assim, na formação, né? O diagramador foi um colega de faculdade, o Thiago Neri, e aí a gente trabalhou junto nesse negócio. É bem legal trabalhar com quem é amigo, com quem é conhecido. No caso do Brão, a gente fez uma amizade, né? Durante o processo. Porque fica assim, sem coisas meio formais, entendeu, Marcelo? Claro. Você manda e-mail, o cara fala, você não, tá uma merda esse negócio. Aí repete e tal. É, claro, e aí, claro. Esse cuidado, assim, tipo, vai ser impresso com aquele papel amarelinho, bom de ler, assim, cheirosinho, sabe? Vai ser duradouro também, vai ter verniz na capa, tem orelha. Hoje em dia eu fico abismado como a gente tem livro que não tem nem orelha mais, né? O pessoal tá economizando tanto. Até nisso, né? É, se der tudo certo e continuar bem assim, eu pretendo colocar até um relevo, até aquele relevo na capa, assim, pra poder ficar um... Porque a qualidade dele é que eu quero que ele circule depois, né? Vai ser lançado oficialmente pra quem vai ter essa primeira edição, que tá apoiando agora. Mas tu quer uma sequência depois. E quem quiser, sempre em outros lugares, se tudo continuar bem, né? Uhum. Aí esse cuidado é uma coisa que eu aprendi muito, assim, né? Com a vida, eu acho, né? Tem que ter qualidade, não vou entregar um negócio com papel ruinzinho só porque é uma iniciativa independente, né? Porque ela, acima de tudo, é uma coisa loucura. Você botou ali o projeto, é nosso. Mas não deixa de ser bem feito pra isso, pra guardar e ficar ali. Pra quem gosta de livro, porque eu gosto de livro, você gosta de livro. A gente compra um negócio que daqui a 6 meses, você olha na estante, você vê aquele papel já meio amarelado demais, sabe? Nem me fala. Não quero isso, não. Mas então, Pedro, qual é o link? Cara, eu sei que o link vai estar aqui embaixo na postagem depois, mas fala aí pra ficar marcado em áudio também. Agora está fácil, porque finalmente eu consegui colocar no Google com facilidade. Então, você colocar Tony Moon, já aparece ali em primeiro na busca o link do Catarse. É isso aí, é isso aí. Então digita Tony Moon no Google, acessa o Livrocast, tem aqui embaixo na postagem. Pronto. É. Mas tem o Catarse, né? O próprio site do catarse.me, que é Mi. Sim. Tony Moon com Y, Tony Moon. Moon de lua, né? Moon com dois Os. Moon de lua, exatamente. Eu vou ter o Y como uma opção mercadológica. Mentira, tipo Harry Potter, olha aí, sucesso. Não, Percy Jackson tem o Y. Porra, vamos botar o Y nesse cara aí, entendeu? Tá mirando alto, hein, cara, mas tá certo, tem que ser assim, cara, não tem... Porra, a gente pega logo com os hits, né? Se eu chegar a um centésimo de um hit, eu tô bem. Não, tá certo, é isso aí, cara, é isso aí. Eu até brinquei agora, falando um pouco mais de valor financeiro, né, rapidamente, eu brinquei no Livrocast, que é um projeto pra todos os bolsos, né? Começa em 25, eu acho, né? 30. Começa em 15 reais. 15, verdade. É. 15 é a versão digital, versão, né? Versão digital pra Kindle, Kobo, Leia, Lion, sei lá qual, Leve, todos esses formatos aí, hoje em dia que tem. E aí também tem, aí a partir daí, cara, tem digital, tem só o livro, livro autografado, tem cartaz, tem pendrive, tem, como a gente brincou, brinquedinhos do Mario, né? Tem vários. Bacana, lembrancinhas, aí tem caneca, tem broche, mas o que que tem, cara? Mas eu vou desse jeito que tá, a minha criatividade tá acabando. Vou mandar foto minha já na piscina, vai ser loucura pras pessoas. Jesus. Não, eu quero vender o livro, não quero isso. Não, tá certo, cara, mas tem que fazer isso, tá muito bacana. Confere, eu tenho certeza que quem tá ouvindo ficou a fim de conhecer o projeto, ver do que se trata, ver os desenhos. Tem alguma coisa no Catarse, no site, né? Clica aqui embaixo na postagem ou procura Tony Moon no Google ou vai no Catarse mesmo. Procura o projeto, tá muito bacana, é muito em conta. O Pedro é um cara legal pra caramba. Quem não conhece o Pedro, conhece o Bacanudo, vai atrás. Aqui embaixo tem as entrevistas que ele deu no Cabuloso Cast e no PH Santos que eu mencionei, né? Uhum. E cara, eu tô, assim como você, eu tô feliz e ansioso por esse projeto, cara. Então... Mas você fez parte dos 30 primeiros ali, daquela promoção dos 30 primeiros. Ainda tem essa, né? Eu vou fechar esse jabazinho aqui, Pedro, da seguinte forma, tá? Eu quero falar sobre esse livro, no Livrocast. Mas para isso, eu tenho que ter o livro em mãos. Aí, tá vendo? Então, galera, vamos comprar esse projeto, comprar a ideia, ajudar esse livro a sair do Catarse, né? Pras nossas mãos, né? E ajudar o Pedro a virar autor, de fato, né? Já escreve bastante, já é podcaster, já é jornalista e tudo mais. Agora eu quero ver um livro do Tony Moon na minha mão, cara. E em janeiro acaba já a campanha, em janeiro mesmo a gente já entrega já, é coisa é rápido, porque tá pronto, é só imprimir, graças a Deus, é só dar o ok. Ah, então dá. E pronto, muito obrigado pelo espaço, você é genial, estamos aqui na emoção, vamos nessa. É isso aí, cara, é isso aí. Então mantenha-me avisado, por favor, qualquer novidade, cara, que eu sou um parceiro desse seu projeto, tá? Quero deixar claro que eu odeio as fotos de Marcelo no Instagram, porque todas são de paisagens muito bonitas, enquanto eu estou em casa, no computador, eu gostaria apenas de fazer essa ressalva aqui, entendeu? Não sigam o Marcelo, Zaninho, porque vocês vão ficar tristes em casa, sofrendo. E pronto. Ah, cara, não. Me segue sim. Abraço, Pedro. Sucesso, cara. Tchau. Remember me, my love. I'm the one you're dreaming of. Se você gostou dos livros comentados no episódio de hoje e quer comprá-los, como é que o ouvinte pode fazer, Diego? Bom, você deve comprar através dos links aqui embaixo na postagem. Links patrocinados e que ajudam a gente a crescer, não é isso? Sim, exatamente. E se você quiser opinar ou conversar com a gente aqui no Livrocast, basta escrever aqui embaixo na postagem também na parte de comentários ou mandar um e-mail para livrocast@locotopia.com.br. Lembrando sempre que Locotopia se escreve com a letra K. E adivinhar nome, idade, cidade e profissão. É, isso é importante. Sempre, não esqueça, por favor. Além disso, você que está nos ouvindo, pode e deve nos seguir no Twitter, no @Livrocast, no @Locotopia, e curtir as fanpages facebook.com/Livrocast e facebook.com/Locotopia. Agora, se você estiver nos ouvindo no iTunes, não deixe de dar 5 estrelinhas pra gente e de deixar uma resenha para que mais pessoas se motivem a nos conhecer. Agora, se você estiver usando o Android, ouça o Livrocast através do aplicativo Podstore. O Livrocast indica o Podstore. Então, seu Diego Locon, vamos para a leitura de comentários? É isso mesmo, Marcelo. E cadê o Rodrigo, Diego? Cadê o Rodrigo? Cara, não sei. O Rodrigo terminou de jogar o livro pela capa ali, disse que ia no banheiro, mas não voltou ainda. Caralho, o Rodrigo é foda, né, cara? Deixa a gente na mão e não volta, né? Vamos aproveitar que ele não tá aqui e falar mal dele, não? Bem provável, bem provável. Bem provável, escuta, né? Até o final, mas quem então... sabe a gente fala mal dele. Mas então vamos, eu e tu, como antigamente, né, ler os comentários, começando pelo JPCcast 18, falando do livro O Círculo e Nosferatu, é isso? Isso mesmo. Então eu não tô tão perdido assim. Primeiro comentário foi deixado pelo Rogério Souza, programador, 38 anos, Brasília. Galera, estava dirigindo e ouvindo a sinopse de Nosferatu e nem esperei o podcast terminar e já havia comprado a versão digital e já estava baixando para ler. Que perigo. Exatamente, Rogério, eu não aconselho você mexer no celular, principalmente fazer compras que tem que digitar o código de segurança do cartão e tudo mais, no trânsito. Ou no Kobo, ou no Kindle, ou sei lá onde que ele tenha comprado. Mas, já que comprou, eu faço uma pergunta. Foi no nosso link? Acho que... Eu vou continuar lendo, vamos lá. A versão digital também tem o nosso link, né? Saliva, Submarino, tudo tem e-book. Continuando o comentário aqui, pra gente já entrar nesse mérito de se ele comprou patrocinado ou não, o Rogério fala o seguinte: o autor não nega a influência paterna. No caso, tá falando de Joe Hill, né? Que é filho de Stephen King. Este ano, nenhum livro ainda havia me cativado de tal forma. Parabéns pelo podcast. Aí ele pergunta, Diego, olha, cadê os links patrocinados da Amazon? É, boa pergunta. Cadê a Amazon no Lomadi? Lomadi, cadê você? Cadê a Amazon? É, a gente usa o Lomadi como ferramenta pra link patrocinado, né? E é por isso que a gente não tem a Amazon ainda. Mas, ele deve usar o Kindle, então, né? Ele deve ter comprado no Kindle. Bem provável. Beleza, mas... Obrigado por acreditar na nossa opinião, por ter comprado o livro, né? Por ter comentado, né, cara? Né? Isso pra gente já tá bom. Tá ótimo já, não se preocupa. E assim que o Lomadi, ou de repente a Amazon diretamente no CD de patrocínio, olha só, a gente coloca o link deles sem demora nenhuma. A gente também é interessado nisso. Aí ele comenta aqui também, ô Diego, eu também penso no Scooby-Doo, quando a gente fala do Scooby. Então tá, não falamos mais do Scooby, pronto. É, vamos falar do Salsicha, né? Nossa, que piada horrível! Ah, enfim... Enfim. O Marcelo vai ver se o livro é bom pela salsicha, né? Nossa, cara, que lindo. Esse é o que o Rodrigo vai fazer, porque ele não tá aqui hoje pra se defender, não tá aqui agora, né, pra se defender. Ah, pois então. E ele vai julgar os livros pela salsicha do livro. É, deve estar olhando a salsicha no banheiro. Exatamente. Ah, pode ser. Provável. Mas, Rogério, muito obrigado por comentar, cara, por nos ouvir, por aguentar nossas brincadeiras e por ter vindo aqui dar a sua opinião sobre esse livro. Fico feliz, fique à vontade de ler e parece realmente muito bom. E o próximo comentário também sobre o JPCcast 18 é da primeira. Nossa. Será que é um trocadilho isso, cara? Não sei, cara. Será que é a Priscila ou será que é a primeira? Foi o first? Não, não sei, né, cara? Não, não foi assim. Então, pra quem tá ouvindo, é PRY espaço Meira. E tem outra coisa que ficou meio estranho também. Ah. Brumado. Bar. Acho que seja Bahia, mas fica Brumado Bar. Ok, vamos lá. 29 anos. É, a cidade de Brumado, na Bahia, isso mesmo. 29 anos, auxiliar de contabilidade. Não poderia deixar de passar por aqui e agradecer pela ótima dica de livro, Nosferatu. Estava terminando de ler Zona Morta do Stephen King e pensando qual livro leria a seguir quando ouvi o cast. Então ela começou a ler o livro do filho depois de terminar de ler o livro do pai. Muito bom, muito bom. Terminei a 5 minutos de virar a última página e o livro é bom demais. É viciante. E a protagonista, com sua porra louquice e personalidade meio autodestrutiva, me lembrou um pouco minha personagem literária favorita, a Lisbeth Salander, da trilogia Millennium. Olha só. Realmente, e é uma das minhas personagens favoritas também. Parabéns. Você tem bom gosto. Eu sabia que tu gostava desse... Eu sabia que tu gostar disso, cara. Até ficar com mais vontade de ler, de repente, né? E ela fecha dizendo: pesquisando mais livros de Joy Hill em 3, 2, 1 e comprando lá pelo nosso link também. O Diego tá chorando hoje. Mas eu passei pra ela mais sugestões. Eu indico de cara O Pacto. Eu sempre falo desse livro, O Pacto é muito bom, e comprem e leiam. Ainda mais se gostarem de Nosferatu, né? Que é o mesmo autor e tal. Eu fiquei curioso pra saber se o livro era legal de ser lido, porque ele era muito grande, muitas páginas, né? E era uma sinopse malucaça. Então, se ela gostou, deve ser legal. Bem provável. Se ela gostou da trilogia Millennium, talvez tenha alguma coisa a ver aí. Não que tenha alguma coisa a ver, né, com o livro mais. Ah, não, o clima e tal, né? Alguma coisa assim. Mas primeira. Também, como eu falei pro Rogério, muito obrigado por nos ouvir, por comentar e, acima de tudo, também por acreditar nossas sugestões de leitura, né? É legal quando a gente indica um livro, julga pela capa, o pessoal se motiva a ler e volta aqui para dar o feedback. Continue assim que tá muito bacana isso. Agora falando do Livrocast 48, Espíritos de Gelo, livro do Rafael Dracon, nosso último episódio do Livrocast, portanto, um e-mail da... Discordo, Marcelo, não é nosso último. Nosso mais recente, né, então... É só... Não pretendo terminar isso aqui tão cedo. É só o Rodrigo no banheiro que o Diego volta às origens, né? Fazia tempo que ele não fazia piada, mas então, o episódio mais recente do Livrocast é um comentário mandado, escrito, né, pela Joana Mazen, Marcelo. Joana Mazen, 37 anos, poeta, blogueira, mas trabalhando com telecomunicações, de Campinas, São Paulo. Paulo. Ela escreveu o seguinte comentário pra gente. Também comecei a ler o Dracon através de Espíritos de Gelo e fiquei muito surpresa com o estilo. As referências que ele usa ao longo da narrativa, que vocês consideraram em excesso, ao meu ver, deixam tudo ainda mais dinâmico. E no início, era impossível imaginar o que estaria por vir, até pelo título do livro, que não dá ideia de como tudo vai se desenrolar. Tive a oportunidade mais tarde de participar de um bate-papo com o autor e comentei que comecei justamente por Espíritos de Gelo. Ele achou interessante, já que isso é incomum e a maioria dos leitores não faz esse caminho. Eu fiz, o Diego fez e a Joana fez. Acho, né? Estamos aumentando esse número. Exatamente. Tu começou por ele também, né, Diego? Não sou muito fã de fantasia, não, Marcelo. Então tô... Então, mas o Espírito de Gelo me agradou. Mas tu gostou do livro, né? É porque não é fantasia. É, que bacana. É o que importa, cara, é o que importa. A Joana disse que depois leu Cemitérios de Dragões e, apesar de ser um estilo que não sou muito acostumada, fiquei caída pela história e não consegui parar de ler. Neste livro, ele também faz claras referências a personagens e programas de TV, Power Rangers e outros, por exemplo. Mas nada disso deixa a narrativa cansativa ou soa como cópia. A criatividade do Dracon consegue pegar o que é conhecido e conferir uma nova roupagem àquilo. Não li ainda Dragões de Éter, mas meu filho está lendo e comparou o estilo de narrativa com Memórias Póstumas de Brás Cubas, onde Machado de Assis também usa o artifício de falar diretamente com o leitor. Ele está gostando muito. Caraca, que referência, né? Eu acho que a academia fica bem feliz, né, Diego? De ler alguém comparando Machado com Dracon, né? Olha, assim não gosto muito de Machado, não. Não gosta de Machado? Eu acho que eu fiquei com aquele trauma do... da escola, ligado? Tipo, eu acho chato pra cacete. Eu tinha até começar a reler Memórias Póstumas e o cara é foda, olha que... Enfim, mas é legal ver essa relação de um autor tão conhecido como Machado, tão cultuado quanto Machado de Assis, né? Com Dracon, que é um autor novo e tal. Já é importante pra hoje em dia, mas que ainda é novo e tem muito a crescer, etc. Aí a Joana fala que espera do fundo do coração que o Dracon esteja em outro cast com a gente, né? Futuramente, e nos manda abraços. Eu comecei a ler, Diego, depois do cast, Cemitérios dos Dragões, tá? O livro mais recente dele. Uhum. É realmente parece Power Rangers mesmo, ele tá montando uma equipe, enfim, sem muito spoiler, né, tô bem no início do livro ainda, e cara, eu tô gostando, eu achei que ele foi bem criativo na forma de criar esse mundo dele, sabe, de pegar essa brincadeira com os Rangers, né, e criar uma história particular, tá bem legal por enquanto. Eu acho que referências diferentes são personagens, histórias ou até moda, nunca é demais, assim, e se isso faz o livro ficar mais rápido, mais dinâmico pra tu entender ele, tá tranquilo, assim, não importa se eu falar de Power Rangers, eu falar de música, que seja. Se tu pegar e adaptar um pouquinho, né, cara? Dar uma roupagem tua, né? Querendo ou não, ali ele tá fazendo uma comparação com um estilo, alguma coisa do tipo. Uhum. Mas quando a gente lê qualquer outro tipo de livro que dá uma descrição, que fala, ah, o cara tinha cabelo arrepiado e usava roupas pretas. É uma referência, é uma coisa que existe? Claro, claro. Então, dá no mesmo, não importa se é música, roupa... Não, mas eu tô gostando, eu quero ler mais do Rafael, eu quero, enfim, conhecer um pouco mais essa literatura fantástica nacional, né? Eu gosto bastante de fantasia, então acho que fica mais a meu critério isso. Joana, obrigado pelo comentário, obrigado por dispor a tua história com Dracon, né? Fiquei curioso, né? Achei legal essa brincadeira aqui que ele falou sobre Espíritos de Gelo e gostei bastante. Eu acho que quem ouviu o cast também gostou. Muitos comentários positivos a respeito. E também temos aqui o livro... O comentário... E também temos aqui o comentário do Roger França, 20 anos, que está no segundo semestre de letras em português, de Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Mais um baiano aqui comentando com a gente. Bastante gente lá, né, cara? Bacana, muito bacana. Exatamente. Ele diz o seguinte: conheci o Livrocast ontem e fiquei escutando até de madrugada. Yes. Conheci vocês através do Podstore. Aí a gente abre parênteses aqui e fala, o Livrocast indica o Podstore. Indica. Fecha parênteses. Livrocast indica o Podstore. E fiquei feliz ao ver que minha procura por podcasts bem feitos está sendo frutífera até agora. Muito obrigado pelo elogio. Cara, que bacana, vamos lá. Espero que os frutos não sejam bem frutas, né? Mas aqui... Achei o Livrocast, um monte de fruta. Não, cara, não. Vai. Foco, força e fé, vai, Diego. Ok, foco. O Dracon foi o primeiro autor de fantasia nacional que eu li, há uns 2 anos. Criei uma espécie de fanatismo psicopata por ele. Que medo. Pois é. Que durou um certo tempo, até eu conhecer os outros rockstars do Piniquins, como Vianco, Spohr, Solano, Caldela, Munhoz, Barreto e tantos outros. Foi natural eu ter essa admiração instantânea pelos caras por eu ser um escritor amador. Do tipo que se deslumbra quando vê brazucas produzindo coisas de sucesso e, mais importante, com qualidade. Isso me dá aquela esperança de ter um público real, mesmo que não seja tão grande. Recomendo fazerem como eu e lerem todos os livros do Dracon. Óbvio que há bastante gente que o critica, como qualquer outro autor de sucesso. Mas eu, sinceramente, achei inspirador o estilo de escrita dele. Adorei os episódios com o Solano e o Barreto e espero que consigam entrevistá-lo muito em breve. E ele finaliza também, Marcelo, dizendo: sucesso ao cast e espero que cresçam mais e mais. Há zilhões de podcasts por aí, mas poucos com qualidade, empenho, boa edição e divertimento. E esse é o diferencial de vocês, assim como o Jovem Nerd, Rapadura, etc. Caraca, sensacional. Bom, e deixa mais um comentário aqui. É, disse que o editor tem um excelente bom gosto musical e manda um hi-fi. Caraca, eu tô aqui batendo palmas. Abraço e até mais. Pro Roger, cara. Olha, obrigado, cara. Obrigado. Vou ser sucinto ao que diz respeito aos parabéns ao Livrocast. Muito obrigado, cara. É, isso deixa a gente muito feliz. Eu, principalmente, que edito, né? O Rodrigo também edita. O Diego não edita porque, né? Preguiçoso, brincadeira. tô brincando, mas é muito legal ouvir gente que parabeniza o trabalho, que realmente a gente faz com carinho, se dedica bastante. É um hobby, né? Que a gente tenta levar bem a sério pra ter boa qualidade pra quem nos ouve. E, cara, legal essa Rockstar Tupiniquins que ele colocou, né? Eu também tô indo atrás de mais autores nacionais pra ver como tá a fantasia nacional. Eu conheço muito pouco. Comecei a ler agora depois que eu criei o Livrocast, depois que a gente... O Solano, o próprio Barreto que a gente entrevistou, né? Agora o Spor também, que eu não li ainda, mas vou atrás. E o Dracon. Então, acho muito legal, cara. Fico feliz que tenha chegado até a gente. Continue nos acompanhando e é isso aí. Vamos lá que tem muita coisa boa por vir ainda. Então, chegando à parte de agradecimentos, Diego, agradecemos ao Ramon Gomes, que disse que o conteúdo do Livrocast é incrível e inigualável. Olha só, mais um, muito obrigado. Agradecemos a Franciele Oliveira, que nos parabeniza pelos episódios e diz que estamos cada dia melhores. Gente, eu tô ficando, olha só, hoje tá bom o negócio hoje, né? É, o ego publicitário do Marcelo, o ego do publicitário não, que não exerce, né, do Marcelo, vai ficar muito inflado com esses elogios todos, mas vamos lá. Vai ficar inflado porque, mas tá legal, cara, continue assim que isso faz bem pra gente. Agradecemos também ao Gabriel Pereira, ele é que indica o livro World. Enfim. Enfim. O nome do livro é World. W-E-R-E. World, mundo, né? Sobre lobisomens e transmorfos. Conhece, Diego? Cara, com esse nome tá mais pra um rosnado, né? É, deve ser alguma coisa. Deve ter a ver, de repente. Deve ter. Agradecemos ao Vitor Moura, que diz que Musashi é um livro sensacional, mas que ele nunca conseguiu fazer ninguém ler, porque o tamanho da obra assusta. É, e Rodrigo deve estar lendo no banheiro agora, né? Relendo no banheiro, né? Com certeza. Cara, é muito engraçado falar mal de alguém que não tá aqui, né? Mas agradecemos também ao Jardel Maximiliano, escritor do Manual Prático do Canal Sentimental, que já virou um sobrenome dele quase, né? Que pergunta, a seguinte pergunta, né? Se eu acessar o link do site e comprar outros livros que não sejam linkados, vocês receberão comissão ainda? E aí, Diego? Muito importante essa pergunta, agora todos prestem atenção porque eu vou responder. Sim. Sério? Isso, exatamente. Então, se você quiser qualquer outro livro que não esteja linkado no site, mas quiser dar aí os seus... Clica num link e vai pelo site procurando, é isso? E se você quiser dar contribuição pro Livrocast, entra no site e clica em qualquer um dos links da Saraiva, da Cultura, do Submarino, que você deseja, onde você quiser comprar o seu livro, e compra lá que vai dar sim a comissão pra gente. Tem certeza disso, cara? Absoluta. Mas é isso aí, que eu não sabia. Achei que não contasse, mas valeu. Agradecemos ao Pedro Bueno, que prefere a série Percy Jackson e os Olimpianos do que a série Os Heróis do Olimpo. Olha, eu concordo em parte com ele, mas se tivesse mais, eu continuaria lendo, então não vou reclamar. Eu não li e não vou discordar, inclusive vou indicar que compre as duas séries pelo link e descubra você mesmo. E não vou ler, né, Diego? Acima de tudo, não vou ler, né? Não li, não vou comentar e não vou ler. Agradecemos também a Wilson Brancaglione, olha, falei legal essa vez. Olha, finalmente, pela primeira vez alguém acertou o nome dele. Que diz que a forma empolgante com que a gente falou de Espíritos de Gelo o fez comprar o livro. Muito bom. Espero que tenha gostado da leitura, amigo, e continue acompanhando a gente, por favor. Ah, outra coisa, Diego. O Wilson também, ele sugeriu pra gente um livro Neuromancer, né? E disse que daria um baita episódio de Livrocast, um clássico aí da ficção científica. Dá pra gente discutir, né? Vamos anotar pra mais à frente, quando o Rodrigo voltar do banheiro, a gente falar com ele. Agradecemos a Sonara Henriquez, que perdeu a estação do metrô em que devia ter descido por culpa do livro Fios de Prata do Dracon. Olha só, que bonito. Quem nunca, né? Quem nunca. E por fim, agradecemos a Marina Ribeiro, que parabeniza a gente pelos excelentes casts e sugere um programa sobre o livro O Apanhador no Campo de Centeio, um livro que ela adorou. Olha só, sugestões, muito elogios, sugestões. Ai, ai, como é bom. Como é bom, né, Diego? E burradas, né? Se for pensar na menina do metrô. É verdade, é verdade. Mas que bom que comentou isso com a gente aqui, pra gente poder ler e dar boas risadas. Então, obrigado, gente. Obrigado pelas sugestões, pelo todo carinho, pelos comentários que sempre ajudam a gente a definir o livro, né? A julgar o livro, a ampliar o leque de opiniões. O Rodrigo não volta mais hoje, né, Diego? Olha, eu acho que não, Marcelo. Então chega por hoje. O JPCcast de hoje fica por aqui. Deixa o Rodrigo de boa lá, onde quer que ele esteja, né? Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio. meu livro e o do Rodrigo. É, deixa eu passar meu livro aqui lá rapidinho. Não quero ninguém rindo das minhas capas, tá? Por favor, gente. Não. Já passa as capas aí que eu já salvo. Essa capa é linda, velho. Essa capa é irada. O Homem do Bosque. Bandido da Luz Vermelha. É, o maluco é um cara tarado do bosque, é foda, né? É, o maníaco do bosque. Pervertido, né? Cara. Pervertido. Maníaco do parque. É, maníaco do parque. Vai lá, Diego, fala jogando pela capa.